todo esse tempo, eu jurava que era eu o dono do seu coração. Me traía na minha cara, pois que ama nunca vê. Fui o último sabor. Te dei amor, eu fui fiel. Você com outro em um motel. E aí me fez beber o chão. Foi traição. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Coração de osso, todo cachorro é dono. Você não vale nada. Saia da minha casa. Coração de osso. portaldoarrocha.com.br, site oficial do Arrocha. Me enganou todo esse tempo.